Todos a bordo, navio pirata número 1 está no ar. E aí, senhoras, senhores, e qualquer coisa entre uma coisa e outra, eu sou Fernando Mucioli, estamos começando o primeiro podcast oficial da Max Rebo, né? Exatamente. Oficial. Esse é oficial, assim, tipo, com selinho, né? Tipo, com selinho, com joinha, parabéns, tipo, esse é oficial. O Nintendo Seal of Approval. Exatamente, assim, exatamente, esse é tipo oficial de verdade. O elefantinho azul. Exato. A gente teve episódio número 0, que foi o que a gente gravou da outra vez, mas exatamente. Esse é o navio pirata oficial número 1. Exatamente. Podcast da Max Rebo sobre tudo. Tudo que é da hora, né? Tudo que é legal e nesse mundo. É engraçado que eu seja o membro mais novo da família e quem tá apresentando o podcast. Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Faz todo sentido. Eu sou Fernando Mucioli, você pode me conhecer de outros filmes de sucesso, como Kotaku Brasil. Exato, grande bilheteria. Né, grande bilheteria, Info, agora Info Games, antes Play TV e outras coisas da vida aí. Exatamente. E estamos aqui junto com os membros fundadores da parada. Pedro Falcão. Olá, gente, como é que vocês estão? Muito saudades desse ano novo aí, muito louco. Foi mó da hora o verão e agora a gente tá aqui gravando um podcast. Né? É impressionante. E o Danibas. E aí, galera, eu desenho quadrinhos, agora estamos gravando coisas. É, então, você vê, é uma coisa muito impressionante isso, né? Tipo, a gente faz coisas e agora a gente fala coisas. Fala coisas, né, cara? Pessoas... Na verdade, a gente sempre falou coisas, só não tinha o microfone na frente. Exato, o gravador rodando, né? Exato, cara? Tipo, porque no fim das contas acaba sendo o que a gente sempre faz, tá ligado? Que é sentar e tipo, mano, você viu aquilo? E blá, blá, blá. Sim, sim. É bizarro. Impressionante. É. Mas... O que é navio pirata? O que é navio pirata, né? Uhum. Primeiramente, né? Então, é o podcast oficial da Max Rebo. Nós três juntamos pra fazer. É, a gente sempre quis fazer alguma coisa com o Mussa, né? Uhum. E aí a gente, tipo, falou, mano, vamos fazer essa porra desse podcast, vai ser muito louco, a galera vai curtir, vai ser da hora. Porque, pra quem não está ligado, Max Rebo, na verdade, nasceu como um quadrinho, né? Exato, exatamente. Fazendo... quadrinhos semanais, 3 vezes por semana. Que, aliás, estão voltando. Exatamente. Exatamente. A gente deu uma pausa, aquela velha pausa, né, pra... Férias. E aí a gente vai voltar segunda-feira. Segunda-feira, né? Estamos aí. Como toda boa segunda-feira. Né? E agora a família está expandindo e o navio pirata é uma das... Dos novos tentáculos desse povo do hentai. Exato. Muito louco. Exato, cheio de tentacle rape. É muito uma coisa doidona, cara. Exatamente. É, o navio pirata é pra... A gente conseguir fazer coisas que... Como foi, né? O Amigos do Fórum e tal. Tipo, expandir coisas que a gente não pode, às vezes, falar. Tipo, então, às vezes, a gente vai falar de tiras que a gente falou semana. Dos assuntos das tiras. Às vezes, a gente fala dos jogos que a gente tá jogando. Tipo, aquela bom e velho... É, e fora que também, com 3 tiras por semana, você aborda só uma quantidade limitada de temas. Exatamente. A gente quer expandir isso também, né? Exato, exato. E acaba sendo, né? Como... Metade do Kotaku tá aqui, presente. Exato, exatamente. E como a gente vai falar um pouco de games também, é meio como o navio pirata fosse meio que o sucessor espiritual. Aliás, alguém falou isso. Eu postei no Twitter isso. Você postou no Twitter, né? Eu postei assim, galera, não tô falando que o navio pirata é o sucessor espiritual do Amigos do Fórum, mas talvez seja. Talvez seja, é tipo isso, tá ligado? É mais ou menos isso, é verdade, porque muita gente ainda pergunta, ah, mas e o Amigos do Fórum? Sim, falei, não, tipo, não vai voltar mais, como a gente tinha falado a última vez. Sim, sim. Mas esse é o que a gente tá tentando levar, né? Foram 76? Foram 76. 76 programas de muita alegria. Uhum. Mas agora estamos partindo para um outro rolê. Para bares mais profundos. É, e vamos começar então a ir para mares mais profundos. Aí sim. Don't be so hard to get. Já que tem muita gente vindo do Amigos do Fórum, eu imagino, né? Exato. Pelos comentários do Twitter, do Facebook, principalmente, tanto no grupo do Kotaku, quanto no grupo que a gente criou hoje, né? É, o Converse da Max Rebo. Da Max Rebo. Exatamente. Tem muita gente que vem do Amigos do Fórum e muita gente que quer saber e manja e curte games. Então vamos começar falando de games antes de partir para outros assuntos, né? Sim, exatamente. Nessa semana a gente tá rolando a CES. Sim. Lá em Las Vegas, Las Vegas, muito louco. Um evento de tecnologia lá em Las Vegas e tal, que rola todo ano agora no comecinho, em janeiro. E é louco que, tipo, cada vez mais... Tipo, a CES tá há muito tempo já nesse rolê, né? Faz anos, cara, são décadas e décadas de evento. É um evento muito, muito tradicional de tecnologia. Muito. E é louco que, tipo... Ele se mantém relevante ainda. Tipo, sim, todo ano muito. Tem coisas muito legais saindo, sim, tá ligado? Sim. Isso eu acho muito da hora. Mesmo que tem muito daqueles produtos que você, tipo, ah, isso não vai sair nem daqui a 15 anos, saca? É, exatamente. Mas exatamente. É legal de ver, tipo, nossa, eles estão fazendo um celular que é, tipo, amarra na cabeça, saca? É, um bagulho exato, assim, entendeu? Exatamente. Mas você não, você pira porque é uma tecnologia que vai rolar um dia e vai ser foda, assim. Exatamente. E como tem, né, três, as empresas fazem apresentações. Aliás, foi foda porque... Acho que foi a Samsung que fez uma palestra. Eles chamaram o Michael Bay e ele surtou. Eu vi isso. o Michael Bay surtou no meio do... No meio do negócio, cara. Ele surtou, cara. Mesa, o quê? Não, poderia ter uma mesa lá pra ele flipar, né? Foda-se. Não, mas ele, tipo, ele se engasgou no discurso, né? Tipo, do que ele tinha que falar. Porque tem essas falazinhas, né? Com teleprompter e os caralho. Aí ele se engasgou, aí ele, tipo, isso saiu fora. Virou as costas e foi embora, tá ligado? Caralho. Deixou o maluco falando sozinho no palco, tá? Que merda, cara. Foi bizarro. Mas enfim, mas o Michael Bay, né, cara? É o Michael Bay, né? É o Michael Bay. Mas enfim, além de Michael Bay saindo do palco, a gente teve uma palestra da Sony, onde eles anunciaram um novo serviço, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente tem falado já há muito tempo. Então, exato. Desse bagulho de games e tal, não sei o quê. Que eles anunciaram não um videogame, não jogos e nem nada, eles anunciaram um serviço. Exato. Que é o tal do PlayStation Now. Exatamente. Roubado da net, o nome, roubou da net. Né? Que, na verdade, nada mais é do que meio que a concretização do que eles vinham trabalhando desde o ano passado, com a Gaikai, que era aquele serviço de streaming, exato, de jogos na nuvem e tal. Que eles compraram, né? Que eles compraram em 2012, se não me falha a memória. Uhum. E o que é esse PlayStation Now? É um serviço em que eles fazem streaming da biblioteca PlayStation, a princípio PlayStation 3, mas devem entrar outras coisas no futuro. Clássicos. Em que eles vão fazer streaming pro PS Vita, pro PS3, PS4... Para tablets e para TVs Bravia, da linha deles. É mó brisa isso. Cara, de jogos de PlayStation 3, a princípio, mas eles vão expandir depois. E depois até para PC e tudo. Sim, sim, sim. Uhum. Então, basicamente, eles estão oferecendo um serviço PlayStation para qualquer aparelho que você tenha em casa. Sim, exato. É praticamente o Netflix de videogame. Tá sim, sim. Esse é o conceito mesmo. Né? E assim, e a brisa é o seguinte, tá ligado? Que a gente gostaria de ressaltar. A gente há muito tempo, desde o começo do Amigos do Fórum, a gente fica batendo nessa tecla, que é... O lance, o segredo da próxima geração de, tipo, se manter no sucesso é um serviço. Sim. As empresas têm que lançar serviços. Sim, sim. Não adianta mais só depender do hardware. O hardware não é só isso. Porque hardware, por hardware hoje em dia, tanto faz. Exato. Né? Grandes bostas. Exato, exatamente. A diferença é muito pequena. Né? Exatamente. A não ser que você seja a Nintendo. Mas que também já não se interessa mais por isso faz tempo já. Exato, exatamente. Mas é o serviço, né? Realmente é o serviço. É o serviço. E foi exatamente o que a Sony fez, tá ligado? Tipo, ela tá expandindo. Esse vai ser o futuro do PlayStation. Imagina que, tipo, isso tá rolando agora na CS, né? Uhum. Tipo, numa TV, você joga. Eu acho que é Last of Us, que eles estavam tendo um demo lá de Last of Us pela TV, tá ligado? É uma brisa, então, tipo, você não precisa mais ter o PlayStation em casa, tá ligado? O que é interessante, tem levantado algumas discussões na internet de que, pô, será que a Sony vai sair do mercado de consoles? Então, né? Mas eu acho que essa é a ideia também. É meio que o futuro, quando você para pensar ali, não depender de um aparelho. Ali, saca? Tipo, exatamente. Fazer em streaming todos os jogos é um adianto da porra. E, assim. e para pensar uma coisa, aquele PS Vita TV Sim. só saiu no Japão. Agora tá meio explicado um pouco o porquê. Japoneses têm medo ainda desse negócio de internet, blá blá blá, eles ainda ficam meio receosos e tal. Eles vão de pouquinho em pouquinho. Eles botam tipo um aparelhinho ali que é basicamente vai ser o PlayStation Now, se for pensar. Ele tipo, vai ter as mesmas funcionalidades. Aliás, tem uma história interessante sobre isso. Sabe que japonês adora fax, né? Adora passar fax. Verdade. Até hoje. Até hoje. E, cara, o e-mail, ele só não se propagou mais rápido porque o Japão segurou o e-mail porque ele quis... enfiar o fax. O fax, tá a goela baixa, né? Sim. Cara? É verdade isso. É verdade. Porque o e-mail é uma coisa antiga pra caralho, né? Que já existe e tal, mas só não rolou antes. É. Porque os caras queriam fax. Eles realmente gostam de tradução, tá ligado? É, sim, eles são muito. Eles levam a sério. Não, não, não. Isso daqui solta papéis, tá ligado? O telefone. É tudo que eu preciso. Por que eu preciso de algo além disso? Exatamente. Acabou, tá ligado? Mas, voltando à Sony, eu acho que é muito louco que, cara, é exatamente o que a gente vem falando. E é muito bom ver que a Sony resolveu tomar essa atitude, porque uma coisa que a gente também sempre falava é, o importante é ter um catálogo forte. Sim. Com o PlayStation 3 e o 2, assim, foram tipo dois consoles na sequência que tiveram, bom, e o 1 também. Desde o primeiro, desde, né? O primeiro. Eles sempre tiveram um bom catálogo, sim, tá ligado? Então... E além disso, só perdendo talvez pra Nintendo em tradição ou alguma coisa assim, mas tipo, também são coisas. Exato, é uma coisa diferente. É, entendeu? E a estratégia da Sony foi muito inteligente, porque eles não só têm um catálogo muito bom, como eles se preocuparam em formar estúdios internos bons. Exatamente. Pra fazer coisas boas. Exatamente. Saca? É. Isso, meu, isso faz toda a diferença. É algo que a Microsoft não fez. Não, pois é, perdeu esse bonde total, porque tá ligado? Porque eles compraram um puta estúdio, que era a Rare. É. Que, porra, Donkey Kong Country, tá ligado? É. Quem não jogou Donkey Kong Country? Exato, tá ligado? No Super Nintendo, saca? É, fez o 007. O 007, cara. Banjo-Kazooie. É, quase tudo do Nintendo 64, cara. É, tipo... E a Nintendo passou muito perto de ter comprado a Rare no lugar da Microsoft, mas a Microsoft comprou a Rare. É. E botaram os caras pra fazer joguinho vagabundo de Kinect de esporte, tá ligado? Mancada, é muita mancada. Botaram os caras pra fazer uns bagulho muito zoado. É assim, muita muito, mancada. Muito, muito zoado. E a Sony não. É. Eles fazem um bagulho, diversificaram o bagulho que eles fazem. Exatamente. Eles têm um joguinho babaca de esporte? Tem. Tem. Pro movie. É, exato. Mas eles têm, meu, tem a Naughty Dog, tem vários caras fazendo coisas pra eles. É, então, meu, faz todo sentido do mundo a estratégia dos caras. É bizarro, assim, eu não sei se eles vão realmente matar o negócio de videogame e tal, de consoles, porque hoje a Sony Computer Entertainment se pá, é a divisão mais saudável da Sony, assim. É, da empresa, assim. Por incrível que pareça. Porque a divisão de TV é uma bosta, de vai é uma bosta. É tudo tipo meio assim. É. Mas a de videogame, beleza, tá ligado? Tá firme. Tá firme agora. O que é bizarro, né? Finalmente, né? Né? Depois e de muito tempo. Então não faria muito sentido nesse por esse olhar, assim, matar o negócio. É, eu acho que não, pelo menos não... Agora, tá ligado? Eu acho que se isso for acontecer, tipo, daqui uns 10 anos, que aí vai começar a diminuir, sabe? Tipo, as coisas vão ficar mais... É. Não, os videogames da Sony geralmente duram muito, né, cara? Duram. PS2, por exemplo, um negócio. Cara, não. Pai, PS2 ainda é eterno, um dos consoles mais vendidos do Brasil até hoje, cara. É foda. Não, é exatamente isso mesmo. Né? E faz também sentido com a estratégia da Sony que eles anunciaram faz um tempo já, de ser tipo uma Sony, assim, uma corporação que faz tudo. Exato. Então, tipo, o PlayStation Now... E eles sempre foram, essa sempre foi a filosofia da Sony em geral, sim. Né? Tipo, sim, sim. E fazer coisas. E agora mais do que nunca. Mais né? do que nunca. É, e, cara, o PlayStation Now faz total sentido, porque eles usam... A maior força deles, que hoje é videogame, pra erguer todo o resto. Pra levar tablet, levar TV, levar tudo. Assim, exatamente. Levar o hardware, né? E também levar junto os serviços de música e de streaming de áudio. De áudio de vídeo deles também que eles têm. E eles têm aquele Crackle lá, né? Que a gente tava falando. É o Crackle, é deles. É deles, da Sony. Sim. E é justamente, tipo, que é uma meio que um Netflix mesmo, né? Sim. É exatamente um Netflix. Tipo, e cada vez mais vai estar presente isso daí. Com certeza. Então, Sony fazendo um grande negócio aí. Exatamente. Um grande negócio. Negocião. Negoção. Um grande negoção. E é isso. É isso. É, videogames é isso. É isso. É isso. Videogames, passando para o segundo talvez o primeiro assunto mais popular. Favorito, mais popular de qualquer pessoa, não só de quem joga videogame, mas também de quem joga videogame, do que é... De todo mundo, né? De absolutamente todos os seres humanos que atravessaram essa terra. Né? Que é a boa e velha putaria. Exatamente, a boa e velha pornografia. Putaria. Aliás, eu tava vendo, não sei quem postou, não sei se foi você, Falcão. É possível. Que colocou um link que chama PornMD. que não. Você clica na região do mundo e vê as buscas de categoria de pornografia mais populares em cada região do mundo. Que da hora. E uma coisa muito interessante, que eu fui vários, tipo, fui clicando em vários, assim, que sempre um dos assuntos mais populares de cada país é pornografia de cada país. Então, tipo, Brasil, brasileiras. Tipo, Japão, japonesas. Tipo, México, mexicanas. Mexicanas mesmo, assim, tipo... Então, um bagulho tem meio que um orgulho nacional. Existe, tipo, existe. Tipo, de apreciar... Tipo, conteúdo própria... nacional, né? É, a própria putaria. É muito legal isso, cara. Cara, tipo, é muito louco você ter orgulho da sua própria pornografia. Eu acho legal mesmo, acho que faz esse sentido mesmo. É bem, bem interessante. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Sim, né? Sim, é verdade, é verdade. Não, não especificamente, né? Pelo não mesmo. Especificamente. O que a gente tava falando é que esse... É engraçado que a gente vai falar de BBB agora, mas... Por enquanto. É bizarro pareça, isso, por incrível que pareça, mas é por um bom motivo. Por uma boa causa. É uma coisa que a gente... quando eu morei no Canadá, eu entrei muito em contato com essa galera que faz essas webcam girls, né? Pode crer. Que são as minas de webcam. Pode crer. Que ficam peladas e fazem shows na webcam. É um negócio muito, muito bacana, assim, que eu lembro de ter visto lá no começo, começando, eu achei o negócio era bizarro. Tipo, parecia só aquelas salas bizarras de, tipo, você entra numa sala e tem uma mina. Mas não é, é diferente. É, tipo, começou a ser uma coisa diferente, mais pessoal e tudo mais. E eu sempre falei, mano, essa porra, se chegar no Brasil algum dia de um jeito bom, vai ficar muito foda, tá ligado? Porque as pessoas são muito carentes no Brasil, assim, elas precisam ver aquilo, tipo, é pra isso que serve, tá ligado? Assim como o Japão tem os maid cafés, tá ligado? Sim, sim, sim. É a mesma brisa isso, essas cam girls é exatamente o mesmo serviço, tá ligado? É um serviço de utilidade pública. Exatamente, total, exatamente. Total. E aí é muito louco que esse ano começou com duas grandes notícias logo agora no começo sobre esse mundo das cam girls, tá ligado? Que está crescendo. E eu acho que é uma coisa interessante pra se falar justamente por conta de, né? Porra, pornografia na internet é uma das forças mais poderosas do mundo, né? Na verdade, não é a internet, né, cara? Acho que todo... Em geral. Todo avanço tecnológico... Exato, é. Cara, é pornografia. Eu lembro quando tava rolando a guerra entre muitas aspas, do HD-DVD contra o Blu-ray. Uh-huh. A guerra de formatos que teve há alguns anos, assim. E, cara, o Blu-ray ganhou... Porque as produtoras de pornografia estavam lançando filmes em Blu-ray. E exatamente. Não em HD-DVD. Exatamente. Saca? Exatamente. Então, quando eles falam que o mercado precisa se adaptar, eles estão falando no mercado pornográfico. Ele precisa se adaptar. E aí o resto da humanidade caminha atrás. Onde eles forem, a galera vai atrás. Exatamente, exatamente. E é um mercado em constante expansão, né, cara? Porque é pra todo mundo, tá ligado? Que não vai acabar nunca. Exatamente, também. Exatamente. Cara, não existe mercado mais sólido do que esse. É uma aposta segura, tá ligado? Segura, tipo, né, por exemplo, porque se tiver, mesmo que tiver uma crise no país, meu, as pessoas vão querer bater punheta, tá ligado? Com certeza. Elas vão querer se aliviar sexualmente de uma forma ou de outra, tá ligado? Sim, sim. Então, mano, faz todo sentido, tá ligado? Sim, total. Mas enfim, voltando aos lances das cam girls que a gente tava falando, que esse ano realmente tiveram duas acontecimentos mesmo, assim, que foram relevantes pra isso, assim, principalmente pra vir aqui pro Brasil e tudo mais. Eu acho que isso tá começando a crescer não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. E tem o lance que a gente já tava falando do BBB, é porque uma das participantes, que é a Clara Aguiar, ela é uma cam girl brasileira, que ela tem uma fama relativamente boa, ela, se não me engano, ela acho que mora em Las Vegas ou alguma coisa assim. Então, tipo, ela já tá nesse rolê de cam girl já faz um tempo já. E foi, pra muita gente, foi um certo choque, tá ligado? Falei, nossa, como assim? Essa mina ganha dinheiro ficando pelada na internet? E aí começa toda aquela putaria de merda, né? Essa não é a boa putaria. É a putaria de merda de, tipo, achar que é tudo ruim, que aqueles moralistas escroto, de, tipo, não, isso está errado, blá, blá, blá. Seja julgando, tá ligado? E também comparando já direto, não, isso daí é só, tipo, pornografia e acabou, tá ligado? Tipo, ah, foda-se. E não é só isso, né? Sim. Existe todo, como a gente tava falando, esse negócio do meio de café e tudo mais, existe uma questão toda psicológica por trás, assim, tipo, olhando esses chats de pornografia é muito engraçado, porque tem um ambiente respeitoso pra caralho. Os caras estão lá, não só tipo, ah, sua gostosa, ah, tira a roupa. Não, é tipo, um altarzinho. É um assim, altarzinho pra mina, tá ligado? Tipo, não, tipo, ah, tá aqui uma graninha aqui, ó, faz tal coisa, ó, faz assim, aí faz, manda beijo, aí agradece. Isso é uma coisa mó, tipo, próxima, pessoal, que, porra. Não é, às vezes eu acho que, pra quem vê de fora, eu acho que a impressão que passa é que é um bagulho bem impessoal, assim. Exato, né? Tipo, um monte de gente. Tipo, é putaria, tipo, uns caras batendo uma punhetinha. Exato. E uma mina fazendo putaria na câmera. E não é, né? E não é, muito pelo contrário. É, muito pelo interessante. Contrário. Interessante. Tipo, é muito louco isso. E é isso que dá. Que por isso que tá dando tão certo, e por isso que tá crescendo tanto, tá ligado? E é muito respeitoso mesmo. Tanto que eu sempre, muita gente, quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, cala a boca, blá blá. Mas é real. Webcam, assim, ser uma cam girl é uma questão de dar poderes pra mulher. Aquela mulher que está lá disposta e ela é uma cam girl, ela tem poderes. E que é uma coisa que é muito da hora, ainda mais na nossa merda de sociedade machista do caralho. Hoje em dia, entendeu? É muito louco. Porra, é muito louco. Ela tem, tipo, tem um destaque dela. Tipo, tem, ela tem poderes. Isso é, uhum, muito, isso é muito da hora, uhum, sabe? Isso, cara, é o pior é que eu acho que o contato que a galera. Galera, tipo, dos games, assim, pra, uhum, falar, mas assim, muita gente tem com cam girl é menina de que joga MMO. Uhum. Mandando foto com os peitos de fora pra ganhar item. É, então. Tá no jogo, tá ligado? É. Eu sei porque, tipo, ouvi histórias pra caralho disso. Uhum, vários, uhum, bagulho. E, cara, sei de história assim de funcionário de empresa de MMO brasileira, tá ligado? Tipo, a mina vai, tá ligado? Se engraça com o cara. Ele, não, beleza, manda uma foto sua aí com os peitos de fora. E ele dá vários itens, dá vários legais itens, pra, tá, ela. Ligado? Ah, item pra caralho isso, tem que muito animal. Isso, velho. Cara, mas é uma, como eu falei, é o lance do poder, entendeu? Tipo, é um, sim, poder muito grande, cara. E é muito louco, isso é da hora, tá ligado? É, foda, isso é da hora, cara. Tipo, tem que dar poder pras mulheres. Só que aí, tipo, o efeito colateral disso é qual? Tipo, as fotos da mina vazam. É. Né? E, tipo, a mina ou manda foto ou faz um show na webcam, tá ligado? É. Aí a galera captura, tiram várias screens e tal. E fala, ah, essa mina aqui, mó puta, não sei o quê, mostrou os peitos, não sei o quê, blá blá blá blá. E aí fica estigmatizado com isso sendo alguma coisa de merda, né? Sim, tipo, sim. Isso que é, esse que é o problema. Encara, tipo, a galera no geral se encara como se fosse uma coisa ruim. Tipo, a galera não para pra pensar, tipo, na situação que ela tá, tipo, e como ela. A mina pode estar curtindo aquilo que ela tá fazendo e que, tipo, aquilo que ela tá fazendo não é ruim, tá ligado? Tipo, a galera já parte pra primeira. Oi? É a primeira, tipo, impressão, exato, assim. Exato, é. Exato. É que não é uma coisa inerentemente ruim, né? É, exato. Mas enfim, e aí o segundo caso que aconteceu, então, e aí tem essa menina, e é muito da hora, porque eu acho que, querendo ou não, por pior que seja a merda do BBB, eu nunca assisti essa merda faz muito tempo, pelo menos, que eu lembro de ter assistido os primeiros, óbvio, né? Que era uma novidade na TV. Uhum. Mas, cara, é um negócio completamente ignóbil, assim. Mas é muito interessante porque ele dá muita exposição. E esse assunto vai entrar em pauta, né? Tá ligado? Sim. E isso é da hora. Vai ser muito interessante ver as pessoas discutindo isso, né? Por mais que tenha, vá ter o aspecto chorumento da discussão, né? Exato, exato. Não, mas dá pra sacar, tipo, as pessoas vão poder ver em primeira mão ali uma mina que faz isso e que curte, sim, fazer isso, e que não vê problema em fazer isso, tá ligado? Sim, tipo, sim. E a galera, é capaz que, tipo, óbvio, vai ter muita gente que vai bater de frente, mas tem muita gente que vai falar assim, porra, da hora, tá ligado? Tipo, louco, só que seria o correto, obviamente. Sabe? Exato, exatamente. Com certeza. E aí que tem esse outro caso que é da uma... Eu esqueci o nome dela, é Mademoiselle Madeleine, eu acho que é alguma coisa assim, que é a especialidade dela é mais sadomasoquismo. Sim. E aí ela tava participando de um concurso de um site que era um leilão de horas de minas de webcam, tá ligado? E aí a mina que tivesse o maior valor, tipo, o maior lance, tá ligado? Em cima de uma hora, levava o prêmio do site. Tipo, de boa. E aí um cara foi e gastou 42 mil. Tipo, apostou, deu um lance de 42 mil dólares, tá ligado? Pode crer. E teve uma galera que ficou tipo, ah, esse idiota, olha esse cara gastando dinheiro com isso, tudo mais, tal. Eu falei, cara, vai... Eu fiquei meio puto quando eu li isso, tá ligado? Eu falei, porra, mesmo, cara, tipo, não é idiotice, cara. Tipo, o cara, deixa eu... Não fica regulando o fetiche do cara, tá ligado? Tipo, se... O cara tá fazendo um bagulho que não tá prejudicando ninguém. Tá? Exato, meu. Tipo, não tem essa, idiota. Idiota é você, otário, que fica criticando, regulando... Fiscal de punheta. Fiscal de punheta, exato. Fiscal de punheta. Fiscal de punheta, vai se fuder, tá ligado? É zoado isso. É zoado mesmo. Mas, enfim, e é muito louco isso, que, tipo, isso foi um dos maiores lances da história, tipo, dessas coisas de pornografia ao vivo, tá ligado? Tipo, é um puta lance importante e tudo mais, tal. E eu acho que, e aí, enfim, e tem todo esse lance de, tipo, de ser uma coisa, tipo, relativamente histórica, uh-huh, que que é uma coisa nova mesmo que tá acontecendo dentro da pornografia. Tipo, olha, meu, tem todas essas atrizes que já teve a era das atrizes por conta do DVD, por conta da fita cassete e tudo mais. Uhum. E agora a internet. O que é mais da hora da internet? Mano, na internet tem interatividade, tá ligado? Pronto, esse é o futuro mesmo. É muito parecido com quadrinhos online também, tá ligado? Tipo, você tá lá botando o seu negócio na internet e, tipo, de algum jeito você tira uma grana com isso, tá ligado? Sim, exatamente, cara. Tipo, você se expõe também, tá ligado? O que aconteceu? Tipo, tirando o foco de cima das produtoras de pornografia. Exato, exato. Né? O que aconteceu com a pornografia que acontece com todas as outras coisas, né? Você tira o middleman da parada, assim. Exatamente. Você faz o seu bagulho, você não precisa de ninguém. Exatamente. Pra promover ou pra te lançar ou pra te financiar ou sei lá o quê. No máximo você se afilia ao site. Sim. Exatamente. Mas não é aquela mesma coisa de ter uma mega produtora atrás, tá ligado? Tipo, a mina que faz o bagulho, sabe? Sim, exatamente. Total. Então, e eu acho que é isso, cara. Eu acho que, tipo, 2014 é o ano das Cam Girls de verdade, assim, que, uhum, tipo, vai ter, puta, a gente vai ver muita coisa bacana acontecendo nesse sentido. Uhum. Vai aparecer, eu acho que agora com essa mina, uma coisa que é muito boa é que ainda tem muitas mulheres brasileiras que sentem receio em se expor. Sei. Principalmente por conta do machismo brasileiro. E isso é compreensível, tá ligado? Sim. Isso é compreensível. Eu acho que com essa nova discussão, isso vai ser aberto cada vez mais em exposição, tá ligado? Tipo, as meninas tenham coragem de ir lá e falar, não, vou me expor mesmo e tudo mais, e as coisas vão mudando, tá ligado? Se sentirem bem com elas mesmas, assim, tá ligado? Exato, isso que é o mais importante, cara. Tipo, as meninas se sentem bem com elas mesmas e elas ganham poder, que na nossa sociedade isso é muito importante pra uma mulher mesmo. Assim. E é isso. Uhum. Bom, então, né? Adiante. Né? Como não poderia deixar de ser um episódio inaugural de ano novo? Então. Nós estamos gravando em pleno janeiro de 2014, aí um novo ano, ano do cavalo. Ano do cavalo, é verdade. Um animal poderoso, majestoso. Né, com pintão grandão. Com pintão gigante. Então é importante relembrar as coisas que aconteceram em 2013. Sim. Sim. Todas as coisas que aconteceram em 2013. Mas principalmente as coisas merda que aconteceram em 2013. Fazer assim uma sessão de descarrego de 2013. Né? Porque, sinceramente, 2013 foi um ano. Foi um ano bizarro. Bizarro. Eu acho que é uma boa definição. Assim. Eu acho que todos os anos talvez sejam, mas, tipo, muitas coisas boas aconteceram? Sim, claro. Sim, com certeza. Sim, todos os anos. 2013 aconteceu muita coisa. Mas é que 2013 aconteceu muita coisa. Em geral, tá ligado? Com certeza. Então, decidimos falar aí dos chorumes. Piores chorumes, mais tensos aí de 2013. Chorumão 2013. Prêmio Chorumão 2013. Prêmio Chorumão 2013, exatamente. É. Então. E aí, Danibas, começa aí. Qual foi o seu Chorumão 2013? Meu Chorumão 2013? Puta, eu não pensei nisso, cara. É bom, tipo, às vezes. Isso que é foda, né? Porque, tipo, tanta coisa acontece que você, as coisas ruins, você fala, não, foda-se, cara, não vou ficar lembrando dessas merdas, tá ligado? Total. Tipo, total. A gente teve, foi muito mais difícil a gente, pelo menos pra mim, selecionar as coisas ruins do que as coisas boas. Coisas boas, fala, tá ligado, pode isso crer, aqui e tal, as coisas ruins. A gente não quer se apegar às coisas ruins. Né? Pois é, cara. Uhum. Mas e você, moço, antes que, enquanto, cara, o Daniel pensa? Enquanto o Daniel pensa, cara, o grande churume da minha vida... Em 2013, filme da vida em 2013. Em 2013, Ah, tá, beleza. Né? Cara, foi uma coisa chamada Short Stories Live. Que foi um evento que rolou lá na. Um evento realizado pela empresa, pela F451, que é a empresa que é dona do Kotaku. Exato. Do Kotaku, do Gizmodo, do Jalopnik, enfim, de vários sites e tal, onde eu trabalhava, para onde o Falcão ainda eu trabalha. Eu estou lá. É, que foi, cara, foi um... Assim, na Segunda Guerra Mundial, em certo momento da Segunda Guerra Mundial, Hitler viu que estava perdendo a guerra e começou a apostar muito em soluções mirabolantes, né? Uhum. Tipo, em super armas que, cara, iam ganhar a guerra, assim, tá ligado? Exato. E muita gente até hoje em dia usa a filosofia do Hitler pra vários aspectos das suas vidas. Da vida, né? Da vida. Então, cara, o Short Lawyers Live foi meio que uma super arma nazista que foi desenvolvida e lançada e tal em certo momento. E, cara, e que fudeu com a vida de muita gente. Exatamente. Além de ter sido um evento conceitualmente inútil, né? Pois é. Que era pra falar, era meio que pra ser um TED Talks. É, exato. Tupiniquim. Eu usei o termo tupiniquim de propósito, porque ele é horrível. Então, pra ser compatível ao resto do teor do negócio. Do churume. Mas, cara, foi um bagulho despropositado, sem sentido, caro pra caralho. É. Nossa, que tá caro nisso, cara. Que foi só um encosto, né, satânico foi, na vida de todo mundo, de todos envolvidos exato, na história. Exato, estava precisando de um exorcismo. E que teve repercussões horríveis. Teve, é verdade. Nos meses que se seguiram e até hoje aí e tal. E prejudicou muita gente. Pois é, exatamente. E numa escala muito menor eu aprendi a odiar corretores de imóveis. Ah, é verdade, né, cara? Eu aprendi que o ódio faz parte. Assim. É importante nutrir um certo ódio. Sim, é. Entendi. É tipo isso. Um pouquinho de ódio é saudável. É sempre saudável. É que nem como eu acho que é o Busta Rhymes que dizia em uma das músicas dele que você tem que manter as pessoas têm que manter um medo saudável de você. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então tipo, é bom você manter um ódio saudável de certas coisas. De certas coisas, exatamente. Então, corretores imobiliários, eu nutro um ódio saudável de corretores imobiliários. Cara, eu acho que isso pode se estender a todo o mercado imobiliário, que é uma coisa fenomenalmente bizarra, tá ligado? Tipo, bizonha. Sim. Bizonha, acho que podia se estender. Mas gostei dos seus prêmios churumões. Né? E tu, Falcone? Mas eu queria saber de game. E você? De games, cara. Cara, você jogou alguma coisa muito lixo esse ano, cara? Uma coisa muito lixo? Cara, eu gostei muito pouco daquele Splinter Cell que saiu. Verdade, né? Que é bem, bem meia boca, eu achei. Uma pena isso, né? Deixa eu ver, cara. É uma pena, porque qual era que a gente jogava? Não. Antes do Blacklist, era o... Antes do Blacklist era Conviction. Qual? Conviction. Cara, esse jogo era muito bom, velho. Eu não joguei. Eu gostei bastante. Mas o Splinter Cell, o Blacklist, eu achei bem, bem churumento, assim, triste, cara. Bem triste mesmo. Que merda. Eu não gostei, não. Não quer repetir essa experiência. Não, não quero repetir essa experiência, cara. E o multiplayer? Você falou que jogou um pouco do multiplayer? Do Splinter Cell? Cara, eu joguei bem pouco, assim, mas não é assim, nada digno de nota, assim. Meu Deus. Eu acho. Que terrível. É, exato. Bem terrível, assim. Nossa. Bem terrível. E, cara, eu vou dizer isso toda vez que eu for, que tiver oportunidade de ir para E3... Cara, Los Angeles é uma cidade de merda. Los Angeles é uma puta cidade de merda. É foda, né, cara? É foda, cara. É quente, é frio, tudo é longe. As pessoas te olham feio. As pessoas te olham feio. Tipo, o rango é ruim, sabe? Uhum. A não ser o rolê de steaks e comida e carne que o Gus levou uma galera pra jantar. Na E3? Certo dia, cara. Que é uma delícia, mas tipo, foi caro pra caralho. Cara, tipo, pagar $100 num jantar, tá ligado? Caralho, tipo, velho. Cara, foi sinistro. Bizarro. Foi sinistro. Foi bem sinistro. Realmente, cara. Mas boa. Mas tudo muito bem. Bem. Tudo bem. Tá certo. Eu tenho... Deixa eu ver o que eu... Eu tava pensando no seguinte, cara. Sabe aquele... Lembra daquele Walking Dead... Survival Instinct, que era o... O de tiro, né? O FPS. É, exato. É, aquele shooterzinho de tiro, primeira pessoa e tal. Cara, eu quase tive um câncer com aquele jogo, cara. Ele quase me deu um câncer, cara. Aquele jogo deprimente. É deprimente, cara. Ele é muito ruim mesmo, cara. Ele é muito ruim, mas ele é muito ruim mesmo, cara. Ele é muito ruim mesmo. Cara, o pior é que esse jogo nunca ia poder dar certo. Né? Nunca, cara. E não tipo, deu certo. E não deu certo, muito absurdo, né? E tipo assim, a série já não... Eu, pelo menos, não, a série Walking Dead, pra mim, é muito zoada. Eu não gosto. Eu curto o quadrinho só. O quadrinho é louco, assim. Eu curto assim, um tipo... certo ponto, mas eu gosto mesmo é do outro jogo lá da Telltale. Pode crer. É, aquele é a melhor coisa que já fizeram com o Walking Dead, tá ligado? Os caras mandaram muito bem, tá ligado? Mas, mesmo, tipo, então o seriado, cara, tipo, pra mim eu já não. Pra mim, foda-se, assim, eu não curto muito. Mas. E eu sabia, quando eu olhei aquilo, eu falei, vai que eles arranjam uma história legal aqui do cara, sabe, paralela. Às vezes, tipo, pô, o Walking Dead conseguiu fazer uma coisa muito bacana. Por que será que esses caras não vão conseguir? Mas não, cara. De forma alguma, não, tá ligado? Tipo, eles trabalharam em fazer aquilo horrível. Assim, exato, né? Tipo, propositalmente. Duro. Assim, não, trabalharam não duro pra fazer uma merda. Porque é um FPS da Activision, né? Exato. Nossa. É receita do fracasso. Exato. É terrível, cara. terrível. E também acho que tem um lance aí que a gente tá começando a encarar aqui. É que estamos passando pelo declínio do zumbi, né? Exato, finalmente, sim, né? O que é bom, né, cara? Até que enfim, né, cara? Ótimo, já tava na hora. Né? Não aguentava já tava mais. Muito tempo, né, rolando essa história de zumbi. Mas o que você fazer, assim, com história de zumbi, sabe? Tipo, então, exato. A galera já fez o filme do namorado zumbi ali, tá ligado? Ali você sabe que eles que tinha uma linha e eles cruzaram a linha, né, cara? Passou. Ali passou. Foi onde eles cruzaram a linha. É foda, é foda. Ah, e outra coisa que também me deixou, eu diria, enojado, em geral, comunidade, assim, esse ano de 2013, é que, cara, a gente sempre teve muitos sites de notícias falsas, né? Tem uns muito bons, como o The Onion, eu gosto muito do The Onion. The Onion é genial. É genial, né? E tem vários outros, tem alguns aqui no Brasil, tem o Piauí Herald, tem o Diário de Pernambuco, se não me engano, umas coisas assim. Que são todos de notícias falsas, de piadinha e tudo mais. Até aí é ótimo, acho legal, acho uma forma... É saudável, uma forma interessante de ver notícias e acontecimentos, assim, charges, é legal. Porém, como tudo na internet, isso engana pessoas, né? Então tem pessoas que acreditam que essas notícias são reais, assim, tipo, não. Sim. Sabe, assim, de tipo, não, essas notícias, tipo... São de fato. São, não, é uma notícia. Olha isso aqui, que absurdo, sabe? É sempre assim. A internet me disse, que absurdo. Tá, what the fuck, sabe? Essas coisas, assim. Tipo, a galera fica em choque com algumas dessas notícias porque elas são absurdas, óbvio, tá ligado? Nossa, mas olha isso, que absurdo. E começa a fazer uma puta crítica e tudo mais. E aí alguém fala, ah, mas, ó, eu não sei se você sabe, mas na verdade isso daí é mentira e tudo mais e tal. E aí. O que me irrita, e é isso que esse é o meu chorume de 2013, o que me irrita é a resposta das pessoas, que invariavelmente é, ah, mas podia ser real, né? Isso me deixa muito puto, cara. Isso me deixa muito puto, cara. Tipo, não é isso, poderia ser real. Tipo, mano, use seu julgamento crítico, mínimo possível. Tipo, você olha pra aquilo, não. Isso é muito absurdo. Isso é fora do normal. Isso é fora da curva da realidade. Total. Pesquise, tipo, gaste 5 minutos pra ver isso. É. E aí, desconfia um pouquinho, né? E aí, quando você perceber que não é realidade, você simplesmente não critica, porque aquilo não é uma realidade, entendeu? Aquilo não existe. Piada, é uma piada, cara. Você não E aí também reside o perigo do share sem ler, né? Principalmente. Puta, esse é o perigo, tipo, do share sem ler. Eu acho que esse pode entrar nesse pacote do churumão da internet. É churume, né? É uma coisa atrelada à outra, né? Eu acho que eu diria que são os dois lados da mesma moeda. Sim. Tem um Tumblr que chama Literally Unbelievable. Uh-huh. Que são só... Não sei se vocês conhecem. São só de screenshot... De comentários de notícias do The Onion. Então. Da galera achando que é verdade. E tem em toda notícia isso, tá ligado? Tem toda notícia. Tem toda notícia. Justamente, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus. E é um excelente catacorno, né? Tipo, se é uma notícia assim, Obama decide distribuir todo o dinheiro pra população pobre, tá ligado? Ele, eu sabia que esse comunista de merda, não sei o quê. Exato. E, tipo, você. Então você é assim, né? É isso que você pensa, então, né? Você sempre soube disso. Tava dentro do seu coraçãozinho esse churume todo. É catacorno. É real. É bem isso mesmo. É. Mas enfim, isso foi as coisas que eu mais tive pânico em... Odiou em 2013. Em 2013, pelo amor de Deus, horrível. Uhum. E aí, você, Daniel? Cara, pensou em alguma coisa? Conhecimentos específicos eu não vou conseguir lembrar. O que você achou das... Pode ser uma coisa conceitual de 2013. Pode, assim. Eu acho que, na verdade, o que me deixou bem irritado em 2013 foi o calor, cara. Puta, o calor foi bem... Eu acho que a gente pode estender isso para variações climáticas escrotas, cara. Bizonhas, a gente está realmente cagando com esse planeta. Sim. Tipo, o planeta tá bizonho, não há dúvidas, tá ligado? Não, cara, e se você... Eu não sei em outras regiões do país, mas São Paulo, cara, tá... Clima literalmente de deserto. Tá foda. De dia faz muito calor e de noite faz muito frio. Frio, cara. Então. Isso, tipo, é uma variação climática de deserto. Isso quando o calor não perdura e a noite também faz... Sim. Não, tá estranho. É foda, eu diria, cara. Que tá estranho. É. E aí, cara, de noite toda noite eu fico pensando, cara, que pernilongo é a prova cabal da inexistência de Deus, cara. É, cara, foda, cara. É sério. E, cara, porque um Deus... Ou pelo menos a existência de um Deus grego muito escroto, tá ligado? Então, pois é, justamente aí que eu ia chegar, porque um Deus carinhoso não faria isso, pernilongos, faria cara. Não, cara, não, fa- não, não daria tipo, uma dessas. Zeus faria isso, é, tá ligado? Exato. É. Tipo, Dionísio faria isso. É, sim, exatamente. Os deuses escrotos da mitologia grega. Exatamente. Sabe? Eles, isso, tipo, isso é típico Deus grego, saca? É do feitio dele. É do feitio dele. É clássico Deus grego isso, sabe? Deus cuzão, assim. É, exatamente. Que, tipo, Deus que vem e come sua mãe, saca? É, exatamente. Come sua mãe e, tipo, e ainda você tem que matar o seu irmão e aí tem mó treta, tá ligado? É mó cuzãozíssimo. Tipo, e é de você se você reclamar. Exatamente, tá exatamente. É, tudo isso, né? Você não pode reclamar. É, exatamente. Não pode reclamar, cara. Não é, cara. É tipo, é que nem aquele... Qual é a história daquele cara que roubou a chama dos deuses? O Prometeu. Prometeu, é Prometeu que roubou a chama dos deuses. Pra dar entregar, para entregar, compartilhar com a comunidade. Ele é apenas um cara, gente boa. Era só tipo, isso que ele era. Tipo, assim, esses caras têm um bagulho que vai ajudar muito a gente. É, aqui, tipo, ligado? É só e isso. Ele não tava nem usando. Né? Não, ele tava deixou de canto nas coisas mágicas legais dele. É. Tipo, mostra. Todas as espadas, os escudos e tipo, Zé, tá ligado? Eles vão lá jogando trovões e comendo a mãe dos outros. Exato. Eles estão muito ocupados com isso. E fazendo bebês minotauros. Exato, exatamente. Que moram em labirintos, tá ligado? É, pode crer. Então, eu me perdi, mas eu sei que... Prometeu. Prometeu. Então, e Prometeu tinha aquele lance da bicada, né? Que ele, tipo, a punição dele foi ser acorrentado lá na porra de um morro, e aí vinha um corvo, se não me engano, uma águia. Pássaro. Um pássaro, que vai e bica, fica bicando o fígado dele, né? Fica bicando o fígado dele. Por que o fígado dele, especificamente? Porque o fígado... Então, exatamente, tem uma razão. Tem uma explicação. Porque o fígado regenera. Então, o que acontecia? O bicho ia lá, comia um pouco do fígado dele e vazava. E aí regenerava. Deixava ele lá, tipo, sangrando. E aí eu vinha de no outro dia e ia lá comer mais um pouco. E esse era um ciclo até eterno. Até que veio o Kratos. E aí e matou o pássaro, matou o cara. Matou todo mundo. A merda toda. E ele voltou no passado e matou ele mesmo. Matou ele mesmo. Com palavras incompreensíveis. É, cara, o Kratos é o emo mais poderoso do cara, mundo. Ele é foda, tá cara. Que ele prendeu correntes a duas espadas e ele joga nas pessoas, tá ligado? É tipo, eu quero correntes, mas eu também quero espadas. Exato. Nas duas mãos. Tá ele não consegue esperar até chegar no cara pra matar ele. Precisa pegar de longe porque, mano. Foda-se, cara. É foda. Uma é uma brutalidade foda. Tamanho. É foda. Esse maldita temperatura de deuses gregos, cara. Vai tarde 2013. Vai tarde 2013. Se bem que 2014 provavelmente vai ser pior, cara. Vai ser mó treta, né, cara? Vai ser mó merda. Várias horas não dormidas. Pernilongo vai ser o último dos nossos problemas. Sim, é, total. Mas é isso. Acho que é isso. Um bom troféu Churumes aí. Churumão 2013. Churumão. Foi um bom recap de 2013. E agora é aquela parte que todo mundo tanto gostava no Amigos do Fórum. Exato. E ela voltou. Ela voltou com embalagem nova, uma cara mais sensual, né? É meio que nem tipo quando o Nescau ou qualquer salgadinho tem um sabor. Aí eles lançam vários sabores escrotos, variantes. É. Só pra depois lançarem o original, tá ligado? É, lembrar que o combo original, entendeu? É, original. Exatamente. Ah, agora... vocês não gostam do original, mas vocês não estão comprando a minha marca? Eu tô comprando esse Nescau de manga, tá ligado? Tipo, seus merdas. É. Nescau de grama. Tipo... Aí, de repente... Por favor, traz o Nescau de volta. Eles pegam e dão, tipo, mano, vendedor de crack, essas porras. A indústria alimentícia é muito parecida com traficantes, cara. E no mesmo espírito, nós temos a sessão de perguntas. Yes! Aê! Perguntas que você mandou. Você mandou pelo Twitter, pelo Facebook, pelo... Do grupo do Amigos do Fórum, o novo grupo da Lux Rib, tudo. Só não mandou cá. Espera um pouquinho que a gente já arruma um endereço. Um endereço, vocês, exato. Vocês mandarem carta. A gente só precisa mandar um CNPJ, tá ligado? A gente tem um endereço, porque, né? Tipo, é foda, entendeu? Porque é o Alan Rocha, se não me engano, o Alan Rocha falou, meu, o Pablito quer andar nesse navio, desse tá ligado? Navio pirata. Olha, então, você sabe do Pablito, a história do não, Pablito? Cara, uma vez a gente recebeu um quadrinho no Amigos do Fórum. Caralho. Caralho, tipo, um quadrinho todo desenhado à mão, assim, tipo, sim, de lápis, tá ligado? De bique. E era a história desse, tipo, do Pablito, um ajudante de traficante mexicano, tá ligado? É. Que aí ele sabia demais, tá ligado? Ele sabia demais. Aí ele morreu porque ele sabia demais. Esses ajudantes sempre sabem demais. É, e aí alguém cantava uma música em algum momento. Em algum momento. Era muito louco. Era louco. Tá guardado em algum lugar. Tá guardado em lugum lugar. E aí ele quer mandar um Pablito pra nós no navio pirata, cara. Então, cara, é no episódio 2 de Pablito. É, a gente vai dar essas infos. Qualquer outro nome mexicano. Em breve, quando tivermos o endereço. Sim. Mas o Daniba selecionou perguntas. Vou lê-las. Bom, a primeira pergunta é do senhor Rogério Silva Oliveira. Mandou pelo Facebolas? Pelo Facebolas. Ahá. Facebunda. Quero um conselho. Comprei um Vita pelo Mercado Livre, usei 2 meses e a placa-mãe pifou. Vixe, pelo menos não era Pedra Station, vai. Pedra Station. É tenso Pedra Station. Enfim, continuando. Quero comprar outro, compro na loja oficial pelo dobro do preço pra ter garantia ou continuo vivendo perigosamente e compro outro no Mercado Livre? Cara, é foda que Mercado Livre tem lojas e lojas, né, cara? Exato. Eu acho que a melhor solução é você encontrar uma boa loja confiável no Mercado Livre por um preço bacana. Sim. Sim, a vantagem de você pagar mais caro e numa loja oficial é que você tem assistência técnica, tá ligado? De fato. Sim. Isso, assim, é uma segurança, que você paga muito mais por isso, mas é uma segurança. Exato. É, eu acho que vale o que o Falcão falou. Tenta encontrar um vendedor... Bacana. Com... Às vezes eles vendem garantia. Sim. Tem garantia que você pode comprar a parte também. Às vezes você pode comprar baratão e comprar uma garantia. Não compra de qualquer zezão. Exato. Que você encontra. Essa é a via de regra: não compre de qualquer merda. De qualquer imperador nigeriano que quiser vender o Vita pra você. Aliás, parentes, cara. Príncipe nigeriano. Eu tenho encontrado muitos que eu acho que são nigerianos, tipo os negões andando com pastinha pela rua. São, tá, os príncipes, eles cara. Estão levando dinheiro pras pessoas, cara. Tô falando, cara. É real. Tem um número assustadoramente alto ultimamente, cara. Eu tô falando. Os nigerianos estão cumprindo com a palavra deles. Eu sempre soube que isso era. E você aí duvidando do e-mail, né? Pois é. Bom, próxima pergunta de Bruno Isidro. Grande Espantalho. Espantalho. Ele gravou um amigo. Ele gravou o último amigo do Fórum 75. Ele gravou com a gente. Lá de Manaus. Oi? De Manaus. Caralho. É uma da hora. Bom, Bruno Isidro, ele perguntou: como é um navio pirata, o que vocês acharam de Assassin's Creed 4 Black Flag? E qual Sea Shanty é a preferida de vocês? Puta, eu não joguei. Você não jogou, né? Você não jogou ainda, cara. Cara, é muito louco. Daniel, a gente andou jogando bastante, né, esses últimos meses. Você ainda tá jogando, né? Eu tô jogando, tô achando do caralho. E, cara, eu achei muito... eu acho que a gente tem o mesmo consenso, né? A gente gostava do Assassin's Creed 2, que foi um puta jogo legal e tal. Daí os outros desandaram. Aí os outros deu uma desandada na lasanha. E daí esse chegou com tudo aí. Achei realmente muito foda, cara. Pois é. É um puta jogo, é um bom simulador de piratas. Se você quer começar a ser um bucaneiro. É muito legal a liberdade nos mares, você gosta de ficar andando, assim. É muito louco. Bota a pimpar o seu navio. É, tirando as partes do presente, tá ligado? Que você volta e você trabalha numa. Você trabalha na Ubisoft. Você tem um iPad ali. Tipo, nossa, é horrível. Baixa astral. É, trip da porra, cara. Mas esses sea shanties são tipo as canções que os marinheiros cantam no seu barco. Ah, e são canções de verdade, tá ligado? Que animal. Você tá navegando pelo Caribe e os caras cantando, tá ligado? É muito foda. Em várias línguas. Tipo, tem espanhol. Tem espanhol, tem até francês, se não me engano. Que foda, é muito louco, cara. É muito da hora, louco. Eles foram a fundo na piratice. Na pirataria, na piratagem, bucaneiragem. Bucaneiragem. E o favorito é aquele Drunken Sailor, cara. Que é muito legal, que eu acho que inclusive alguém mandou na alguém lista. Postou, alguém eu postou. Não vi o nome. Eu acho que inclusive foi o Isidro. Uhum. E é muito louco essa Drunken Sailor, cara. E levanta uma questão muito importante, né? O que você faz com um marinheiro bêbado? Exato, logo cara. Logo de manhã, cara. Logo de manhã. É tenso, cara. Uma situação complicada. Tá no barco ali, o cara tá bêbado de manhã. Tá ligado? Tem que limpar o convés, cara. É. Sim. Pois é. Passar as velas, essas coisas. Enfim, essa é a nossa resposta. Bom, próxima pergunta, Gabriel Crispino. Que tipo de música vocês mais gostam? Todas. Cara, então, eu escuto tudo, velho. Hoje eu escutei eu escutei aquele MPB com jazz fritão, aí depois a gente escutou um eletro, e depois um rap, depois... É de época, assim, cara. Eu acho bizarro porque, tipo, eu tava trabalhando no outro lugar aí uma vez, aí chegou lá na Play TV, aí entra uma apresentadora nova. Certo. Aí o lance, mandaram um release pra falar sobre essa mina que tava chegando. Ela, a mina não sei o quê, e ela gosta de música. Fiquei pensando, que filho da puta não gosta, não gosta de música, tá ligado? Que tipo de pessoa não gosta de música? Deprimido, não curte música, tá ligado? É foda, cara, é foda. Gente sem alma, cara. Mas sei lá, todas elas. Todas são legais, cara. Sim. O Vitor Miranda, do Susto, o metaleirão. Ah, sim. Lembra que a gente trombou ele? Vitor Miranda mandou aí, ó. Vocês acham que pela facilidade que os desenvolvedores têm de fazer qualquer jogo praticamente do zero em casa, a comunidade de mods tem sido deixada de lado? E ele fala que viu um monte de jogo por aí, foda e tudo mais, mas que tipo, meio que... Ele fala que isso é preguiça, tipo, ah, logo lança um DLC e aí não estão mais fazendo mod. Cara, eu acho que estão fazendo mod pra caralho, na verdade. Acho. É isso que eu ia falar, cara. É, citando como exemplo o Shadowrun que a gente falou no último podcast. No último podcast, cara, exatamente. É um jogo feito pra modelo doido, tá ligado? E ainda hoje lançam mod de Skyrim, assim. Mano, Skyrim lança e é uns foda, assim. É muito louco, cara. Bem foda mesmo. É? Não, tem muita, eu acho que tem muito mod. Eu acho que não tá tão dormente, assim, esse mercado. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, assim. Exato. Acho que se pá até o mod é meio que uma porta de entrada pro cara desenvolver uma coisa mais parruda depois. Tanto que o meu próprio, usando de novo também como o Shadowrun Returns como exemplo, vai sair um DLC da expansão da história principal, tá ligado? Pra campanha principal. Mas mesmo assim, tem um monte de outra gente que tá fazendo, tá ligado? Porque tem outras histórias pra contar e tudo mais. Total. Tal. Animal. É, então, mas enfim. Legal. Bom, a próxima pergunta é de Marco Batistucci. Exatamente, o Diabo de Terno. Diabo de Terno. E aquele menino do bigode, não vai participar dessa vez? Pois é, o Six hoje ele não pôde participar. Mas há de participar. Mas ele tá sempre empolgado. Oh, quando vocês forem gravar, me chama aí, tô na miúda aqui, tá de boa. Não, mas as portas estão sempre abertas. É, exato. A qualquer momento. Uhum. Não é por nada assim. Antes que comecem a especular alguma coisa, assim. Não, por nada. Tipo, quando rolar, inclusive aquele participante que não pode ser nomeado do último podcast, o Fantasma, ele também, tipo, sempre fala vai participar mais vezes. Pode então, vai, muita gente acho que vai passar pelo convés aí do Navio Pirata. Bom, a próxima pergunta é do Arthur Eloy. Tomb Raider Definitive Edition e Skyrim no PS4 ou no Xbox One. O que vocês acham dessa putaria de relançar jogos recentes? Tipo essas coletâneas, tá ligado? Porque eles fazem muito isso agora, né? Agora vamos relançar o jogo que saiu, tipo, ano passado. Aí. Cara, eu acho que é um bagulho que tem que apreciar com parcimônia, né? Sim, então ele tá perguntando justamente se pode acabar virando tendência. Cara, eu acho que, assim, é legal fazer uns jogos mais antigos, mas, tipo, cara... Skyrim e Tomb Raider não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E ainda mais que, cara, o Tomb Raider pegou e engredou numa parada foda, mano, vai fazer o 2, cara. Então fica se preocupando em refazer o último que já tá do caralho. E tipo, o jogo já é bonito, saca? Exato. É um puta jogo. É, exatamente. Próxima do Felipe Dottori. Nicolas Cage, bom ou ruim? Ótimo. Mano, não precisa fudido, nem cara. Falar nada. É, tipo, ele é fudido, ele é o cara. Que se faça, cara. É, exatamente, cara. E chame o Marcola pra participar. Claro, mano. É que o Marcola também, ele tá morando em Campinas agora, então fica mais complicado pra ele vir, mas assim que ele estiver em São Paulo, ele grava com participar. Nós. Uhum. Bom, a próxima pergunta é do Yuri Ortin Elstir Bileski. Conhecido como o velho Bileski. Bileski. Nossa, ele mandou 5 perguntas. 5 perguntas. Isso é sede, né, cara? Que fominha, né, cara? Sede de conhecimento, cara. Sede de conhecimento. Bom, vamos uma por uma, então. Recomende algum filme ou jogo sobre bucaneiros sem ser Assassin's Creed Piratas do Caribe. Então, cara, a gente tava até conversando sobre isso hoje, sim, né? Cara. Que não tem muito filme, por exemplo, da hora de piratas. Eu não conheço, pelo menos. Não tem uns greedy reboots de filmes da hora. São sempre uns filmes engraçadinhos, tipo, hollywoodianos. A maior coisa que teve foi Piratas do Caribe mesmo, em visão de filme, sabe? Agora jogo, velho. Temos aí Monkey Island, velho. É, cara, jogo não tem o que falar, cara. Tem o Monkey Island, tem o Sid Meier Pirates. Também. Verdade. Também bacana. É verdade. Mas se você não conhece Monkey Island, pelo amor de Deus. Traste de conhecer. É o jogo de pirata. Jogo de pirata de todos os jogos de pirata. Com todos certeza. Os primeiros três são seguros pra jogar muitas vezes. Todas as vezes. E aí, ele mandou uma pergunta pro Six. É, bom, o Six não está presente. Não. Ele provavelmente tem indicações de rolês para desocupados, mas no momento ele não vai. Mandem perguntas para ele no fórum que ele responde. Ele vê. E aí agora, você, essa é pra você, moça, hein? Moça, pra você que curte Evangelion e na sua opinião... Não, que não curte. Que não curte. Por que você não curte Evangelion? Na sua opinião, porque uma galera pira com esse anime. Cara, assim, minha opinião, pessoal é intransferível. Eu não vou poder falar nada dessa... Eu não gosto... Eu acho que, assim, parte do motivo que eu não gosto de Evangelion é o mesmo motivo que eu não gosto de Kingdom Hearts. É por causa dos fãs. Porque os fãs me irritam. É foda. É compreensível. Porque, tipo, porque assim, é... A galera tem muito... Não tô falando que é todo mundo, obviamente, mas assim... Tem uma galera que qualquer parada um pouquinho mais cabeçuda já começa, tipo, a venerar, tá ligado? É, vira hype, né? Tipo, vira um hype. Não, isso aqui é a melhor coisa do mundo, isso aqui... Isso me irrita um pouco. Então, um pouco é por causa disso. Segundo, porque eu acho que ele é um bagulho muito pretensioso, assim. Isso é verdade. Ele é pretensioso pra caralho. Pra caralho, isso é verdade. E o criador é pretensioso pra caralho. Sim. Então, isso imagina. Ele é um cara meio blasezão, assim, saca? Então é isso, assim. Tipo assim... Daqueles que usam óculos escuros, apenas. Ele é. Mesmo que ele esteja dentro de casa. Exato. Ele lavando a louça. Exato. No escuro. De noite. Ele dorme de óculos escuros. Eu acho que é um bagulho muito, muito pretensiosão, assim. Eu acho que ele tenta, assim, ele... Trata até de coisas interessantes, mas de uma forma muito, muito pretensiosa. Então eu não curto muito por causa disso. Faz sentido. É, foi uma boa explicação. É um bom argumento, sim. Um bom argumento. Mas eu continuo gostando. justo. E a última pergunta é... É verdade que o Marcos está acorrentado no porão e remando o navio sozinho? Sim, claro. Sim, ele inclusive é o que a gente chama de motor do navio, né? Sim. Cara. É o nosso apelido carinhoso. Tá ligado? Lembra quando você entrava naqueles navios /naves/navios/naves do Final Fantasy? Sim. E aí eram movidos por chocobos? Sim, sim. Então... É exatamente a mesma coisa. O Marcos é um chocobo. O Marcola é um chocobo. Sim. Resumidamente. Bom, a próxima pergunta é do Felipe Yukio Ishikawa. O feed do podcast vai mudar também? Então, a gente vai amanhã, junto com o podcast, vai sair já o feed. Então, é muito possível que vocês estão escutando este podcast através do feed. Então, é isso. Nossa, o Pedro Luiz Santos escreveu uma bela de uma Bíblia. Cara, é uma parede de texto. Nossa, vai para aqui, ó. Pequena pergunta aqui, ó. Tá. Que alternativas teremos... Droga. Precisa ler o resto. Não dá, viu? É uma pergunta completa, cara. É, então vamos ler, vai. Vamos lá. Tá, beleza. Ó, com o passar do tempo, a indústria dos jogos se tornou extremamente rentável, mas ao mesmo tempo extremamente custosa. Vemos cada vez mais jogos batendo recordes de orçamento e recordes de vendas. Vocês acham que as grandes empresas vão passar a arriscar menos? Já arriscam bem menos. E que as franquias anuais vieram para ficar? Cara, eu acho que... Eu não sei se eles arriscam bem menos. Eu acho que eles continuam arriscando bastante. Tipo, a própria Square perdeu milhões com o Tomb Raider. E eles falaram que, tipo, não, foi um sucesso de qualquer forma, tá ligado? Isso para mim é arriscar. Eu acho que eles ainda estão arriscando, sim. Eles não vão arriscar no nível de... Do, tipo, eu acho que assim, vai ter os anuais e vai ter os de arriscar, tá ligado? Mas acho que os caras não vão tão, tipo, vão pirar tanto quanto, por exemplo, o desenvolvedor independente, tá ligado? Tipo... Que agora com o independente vai ter muito... Tem uma liberdade bem maior, tem, tá ligado? Exato. O cara pode fazer o que ele quiser ali, sabe? Exatamente. Se arriscar de livezinho, eles vão continuar ainda. E, bom, tem a segunda parte da pergunta, é que alternativas teremos com o passar do tempo? Viveremos de jogos indies ou será que o mercado apertado acabará obrigando as empresas a inovarem? Cara, eu acho que sim, mas a inovação vai vir principalmente da galera mais de baixo, assim, né? Que é um bagulho que a gente já vinha vendo faz tempo, que era aquela história dos jogos AAA irem morrendo. É. Uhum. As empresas do meio morrem. Sobram, THQ... Sobram as super empresas e as mini empresinhas. É, exatamente. Então, o sanduíche ali. Quem tá no meio se fode. É. Eu acho que vai ter, cara, invariavelmente vai ter inovação, porque assim, se uma marca como Call of Duty tá vendendo menos a cada ano. Então a empresa precisa fazer alguma coisa para... Eles vão perceber, né? Exato. Que, tipo, esse molde não tá rolando. Então, assim, vai ter inovação, acho que de todas as partes vai ter algum tipo de inovação, mas mesmo pelo espírito, por como é inerentemente o negócio, acho que os indies vão tentar coisas diferentes, né? Eu acho. É mais provável. É, eu também. Você tem a coisa como Fast, como Papers, Please, como... Enfim, exato. Sim. Como exato. Todas essas outras coisas, né? Exatamente. Bom, muito bom. Agora uma do Anderson Neto. E aquele jogo que arrecadou mais de 30 milhões no Kickstarter? Distribuidoras com o cu na mão pela independência dos devs ou ainda não? Então, esse foi, eu acho, um caso à parte. O que ele está falando é do Star Citizen, que juntou, bateu 36 milhões arrecadados independentemente, tá ligado? Tipo, é um caso muito, muito isolado. Principalmente porque ele tem aquele Chris Roberts, que é o cara que fez o Wing Commander. Então ele já tem um negócio por trás e tudo mais, ele então é uma coisa específica, tá ligado? Tipo, fora que é um projeto ambicioso também, juntando essas duas coisas, tá ligado? Eles ganham mais credibilidade no caso. Exato, exato. Eu acho que assim, como sempre, eu acho que eles não ficam cagando de medo. Eles pensam assim, ah, peraí, a gente pode ganhar dinheiro fazendo a mesma coisa que eles, só que tipo, em vez de ser independente, é uma empresa, tá ligado? Exato. Tipo, eu acho que eles podem adotar um modelo de negócio, porque, no fundo, esse como é o nome desse jogo? Star Citizen, ele realmente só foi um sucesso por conta do modelo de negócio da campanha, tá ligado? Que foi modular e tudo mais. Então, eu acho que é um caso isolado. Acho que não... Acho que ainda não é o suficiente pra... Botar medo. Pra botar medo nas publishers, assim, então. Não tá pra tanto, assim. Oh, o Pedro Luiz Santos ainda mandou mais uma. Olha só. O que pensam da misoginia na indústria? Puta, zoado, né? É foda, cara. É zoado, é uma merda, cara. Existe, é uma merda. Não tem muito o que falar sobre isso. É uma merda. Tipo. É uma merda, eu acho que mais importante do que ser uma merda é que a gente não tem um raio-x fiel do que acontece, por que acontece e o que fazer para não acontecer. Exato. Esse estudo não existe ainda. Né? É. E é necessário. Que mais? O Kaique Seren, ó, que nome artístico, gente. Quando é que nós que não estivemos na FIC vamos poder pôr as mãos no volume 1 da Max Rebo? Logo mais, cara. A gente tem a segunda tiragem, né? Sim, logo mais a gente vai estar lançando a segunda tiragem e daí a gente vai achar um jeito de vender na internet. Exatamente. Só, a gente tá esperando as coisas se ajeitarem e se alinharem certinho, mas aí a gente vai vender em breve, sim. Porque junto disso a gente tem vários outros projetos aí pela frente. Exato. Louco. Começaram a surgir. Louco. Agora perguntas do Twitter. Ah, pode crer. É. Essa é de um cara chamado Erod. Erod. Bom, essa aí a gente já... Né? A gente já respondeu, já né? Já tem feed no iTunes? Vai ter, está vai tendo. Ter. Está tendo. Nesse exato momento já existe. Está tendo. E a última para finalizar este rolê, de Marcos Pessoa. Qual a receita perfeita para se fazer um omelete pirata em alto mar? Não, tava demorando. Tava demorando para perguntar dos omeletes. Omeletes. Olha, acho que precisa de ser com coisas marinhas. Tá, exato, isso que eu ia falar. Coisas do mar. Tem que ser coisas do mar, né? Porque um bom pirata come coisas do mar. Sim. Então, E toma rum. Então pode ser tipo... Coisas do mar e rum. Eu acho que, deixa eu pensar em algum... Tipo, pode ser um peixe, pode ser siri, talvez, alguma coisa assim. Já que você é um pirata foda... Mata alguma coisa no mar e... Mata alguma coisa no mar. Você lança o seu arpão. Exato. O que voltar, você faz um omelete. Você faz um omelete. Exatamente. E aí tasca um rum pra dar um... Aquele grau. Você flamba. Flamba o omelete. Pronto. É um omelete flambado de coisas do mar. E pólvora. Só pra mostrar que você não é... Exatamente. Pra mostrar que você é um pirata que come pólvora. Boludo. Por nenhum motivo em particular come pólvora. Muito bem. Acabaram-se as perguntas. Chega de perguntas. Chega. Semana que vem temos mais. Pra avisar, né? Semana que vem... muitos perguntaram aí onde que manda as perguntas. A gente vai fazer um postzinho lá no grupo da Max Rebo. Quem quiser entrar é facebook.com/groups/convés da Max Rebo. Facinho. Só entrar e bucanear. Ser feliz. Ser feliz e piratear. E nós, enquanto vocês são felizes, a gente vai indo para os momentos finais do primeiro navio pirata. E mais uma sessão herdada do Amigos do Fórum aqui. Exato. No Navio Pirata número 1. Exato. Que são as dicas, né? Exatamente. Muita gente lá no Facebook falou, não, pô, deem dicas e tal, né? Continuem com as dicas. E cá estamos com várias dicas. Exatamente. Eu queria dar a primeira dica de hoje, que é o Awesome Games Done Quick 2014. Que é uma maratona ultra foda de speedrunners. Os caras começaram dia 5 e vão até domingo. Não, até sábado. Na verdade, é o último, é domingo de manhã. Mas o lance é que são várias... É uma maratona que dura todos esses dias, de vários caras que fazem speedruns, que é terminar um jogo no menor tempo possível, para arrecadar dinheiro para uma instituição que trabalha com prevenção de câncer. Pode crer. Olha só. Né? Ano passado eles fizeram um arrecadando para o Médicos Sem Fronteiras, que foi bem foda. Que animal. E esse ano, agora no começo do ano, eles estão fazendo para nessa organização de prevenção ao câncer. E, cara, assim, qualquer pessoa, mesmo que você não curta videogame, vale a pena você ir. Primeiro pra você, tipo, sentir o hype dos caras, porque é uma galera num sofazinho, assim. É muito da hora. Assistindo e tal. Meu, e a galera vibra, assim, saca? Sim, cara. E quando faz um negócio espetacular, assim, tipo... São umas demonstrações de habilidade, assim, que é muito foda. É uma coisa que a gente sempre fala, né, cara? É muito da hora ver pessoas boas fazendo aquilo fazendo que elas são boas. Sim, sim. E, meu, é uma galera, meu, que vem de todos os tipos da sociedade, assim, cara. Todas as faixas da sociedade. É, pode crer. Tem... Cara, é todo tipo de gente mesmo, é todo tipo de jogo, desde de Mario a Final Fantasy, Mario Kart, F-Zero, cara, todo jogo tem algum speedrun legal que o cara quebra o jogo, acha um jeito de manipular o jogo ali e é bem animal. E, meu, juntos por uma causa foda, arrecadando dinheiro por uma causa foda. E, cara, se você puder, vai lá, assiste. Ele acaba no sábado, mas o arquivo fica lá pra se assistir a qualquer hora. A todo sempre. Vale muito a pena. A gente vai colocar um linkzinho aqui em algum lugar. No post. Pra galera acessar. Chama Awesome Games Done Quick 2014. Exatamente, muito bom. Muito bom. Outro que tem também é o Humble Bundle X, que é o famoso e velho querido Humble Bundle, né? Que tá com um pacote bom, com uns jogos bons de 2013. Como sempre, jogos como muito sempre, bons, né? Cara. Não sempre, mas esse é um pacote muito legal. Esses os principais, os Humbles Indie Bundle, sempre vêm com jogos muito legais. Sim, com certeza. Vale muito a pena. E, bom, ele começou, acho que faz dois ou três dias. E aí ele tem os jogos, tipo, tem aquele To The Moon, independente. Tem o Joe Danger 2, que é bem divertido. Tem Papo Yo, que é um jogo super pessoal, assim, super... poético, muito bacana. E Runner 2, né? Que é um puta jogo divertido do caralho. E se você, aquele clássico, se você pagar acima da média de bônus que as pessoas dão para o site de arrecadação, você leva um jogo chamado Reus, que eu não conheço. Não conheço também. Mas você leva o brasileiro Surgeon Simulator. Quer dizer, não é brasileiro exatamente, é meio brasileiro, meio gringo, que é o Surgeon Simulator 2013. Que é um belíssimo. Que é um belíssimo jogo engraçado pra caralho. Sim, abrir muito. Pessoas de forma maluca. É muito legal. Sim, muito bom. Então, sabe como é que é? Humblebundle.com. E é isso. É isso. Que mais? Que outras dicas? Nós temos também outra coisa que também é uma coisa interessante que do ano passado. Saiu no dia 27 de dezembro, bem finalzinho do ano passado. Saiu um disco de vários artistas brasileiros da música popular brasileira recente, que se chama Perus. Aliás. Malagueta, Perus e Bacanaço, inspirado e homenageando os 20 anos, ou 20, assim, ou 30 anos de um conto do João Antônio, que é um escritor muito bacana. Quem não conhece, vá atrás, e é um nome fácil. João Antônio. E ele foi produzido pelo Thiago França, que é um saxofonista muito foda, que ele toca no Metá Metá, uma banda muito bacana de música brasileira contemporânea. E, enfim, ele tem todo, o CD tá todo de graça. Procurem aí Malagueta, Perus e Bacanaço, do Thiago França, que vocês vão ouvir. É tipo somzão brasileiro de primeiríssima qualidade. Boa recomendação. Louco. E agora eu falo, já que a gente deu uma boa recomendação de música, tá ligado? Agora a gente vai dar uma lixo total maluca, mas que tão lixo, tão lígica, que é lindo, tá ligado? É poético também, assim. De um jeito muito perturbador. Cara, algum gênio ou alguns gênios tiveram a incrível ideia de pegar todo o CD Hybrid Theory do Linkin Park. O conhecido como o primeiro. O primeiro. Bom que bombou o CD do Linkin Park. E, cara, eles remixaram cada uma das faixas com Gangnam Style. cada uma das faixas. Cada uma delas. Com Gangnam Style. Tem Gangnam Style. Exatamente. Todas as faixas com Gangnam Style. Cara, é impressionante. É impressionante. É bem impressionante. É uma obra, é um misto de tédio e paciência. E tempo livre, tá ligado? Sim, tipo, como as pessoas têm tempo livre. Sim. Chama Cyber the Theory. Eu acho que é Gangnam Park, eu acho. Gangnam Park. Cara, baixem e ouçam. É, é maravilhoso. É maravilhoso, é lindo. É uma curiosidade mórbida, vocês vão ficar impressionados. Exatamente, exatamente. É foda. Estamos acabando o Navio Pirata de número 1. Bom, como de costume, a gente ouviu alguma coisa, né? Ah, como sempre, né? Como sempre. Como sempre a gente escuta grooves safados. É, né? Swing safado. Swing safado. Swings boludos. Swings boludos. O que foi que nós ouvimos no primeiro inaugural Navio Pirata? Ouvimos o senhor Rick James com a faixa Hard to Get. É, muito foda, Rick cara. Rick James, cara. Cara, acho que assim, todos nós aqui somos fãs do Rick James. É, o Rick James ficou muito conhecido na internet pós-mortem devido a uma piada muito foda, um skit muito foda do Dave Chappelle. Mas ele é um cara que... todo mundo conhece ele pelaquela Super Freak, aquela Super música Freak dele. Super Freak que tem na Pequena Miss Sunshine, né? Exato. Popularizou. É verdade, popularizou também. Mas vale a pena procurar o resto das coisas dele, que ele tem músicas muito boas, inclusive essa que tá tocando agora. Exatamente, que é do caralho. Sim. Exatamente, que é do caralho. E então, vamos ficando por aqui. É isso, ouvimos um Thiago Ricardo. Thiago Ricardinho. É. E nós, se vocês querem entrar em contato com a gente, mantenham-se ligados no Facebook lá no facebook.com/grupos/convés da Max Rebo. E é legal também falar que Max Rebo voltando agora com os quadrinhos. Exatamente, né? Na segunda-feira. Uhum. E nós temos uma novidade. Temos novidades. Novidades. Uma novidade. Na verdade, são várias, mas esse é o primeiro, aos né? Aos poucos. Exatamente. Vamos aos poucos, porque senão vocês vão infartar. Né? Alguém, a segunda nova atração do Max Rebo, porque a primeira nova atração é o Navio Pirata. Exatamente. Então a segunda nova atração também tem a ver com música. Tem a ver com música. Uma coisa que assim, eu, Daniel, a gente tocou algumas vezes em festinhas, em baladas e tudo mais, porque a gente sempre curtiu muito música. O Daniel mesmo já teve banda e tudo, então tipo... música é uma coisa que é... importante. Como a gente já falou, é importante pra caralho na nossa vida. Pra nossas vidas. E tem muita coisa bacana de música que a gente sempre curte fazer em casa. A gente fica zoando muito fazendo tipo playlist e tudo mais. E a gente resolveu trazer playlists temáticas para vocês. Sim. Não é verdade? Muito importante. Que com um nome que a gente gosta muito. O melhor nome que a gente já teve. O melhor nome que a gente já teve para algum dos nossos projetos, que é Mix Rebo. É um nome que parece óbvio, mas ele é muito bom para não ser usado. Exato, exatamente. É óbvio que é bom. Exato. Então, até o fim desse mês, a gente ainda não sabe exatamente o dia, mas até o fim do mês... A gente já vai lançar a primeira mix. Vamos lançar já a primeira mix. E cada mix diferente vai ser um tema diferente. Exatamente. Inclusive, se tiverem alguma sugestão... de temas. Fiquem à vontade. Por favor, contribuam. Pode ser de temas de qualquer coisa. Sim. A gente não vai revelar qual é o primeiro, a gente já tem o primeiro bolado já. E que não tem a ver com videogame necessariamente. Exatamente, né? Não é só tipo, agora a gente vai fazer temática só de qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Coisas bacanas, coisas divertidas, temáticas divertidas. Exatamente. Mas vocês vão ver isso em breve, mas fiquem ligados que vamos dar mais notícias sobre o Mix Rebo semana que vem. E outras notícias sobre várias outras coisas que estão vindo. Várias outras coisas, tem muita coisa rolando por aí. E, pô, muito obrigado por ouvirem o primeiro Navio Pirata. Obrigado aí por curtirem loucamente. Espero que vocês continuem com a gente. Exatamente. Não só no Navio Pirata, mas outras empreitadas da corporações Max Rebo, exatamente. Né? E é isso aí, voltamos na semana que vem. Estamos aí. Falou! Falou, galera. I will get you.